mais uma cadeira, um profeta, um pouco de azeite, um reino para ser reinado. Quem será que vai assentar nessa cadeira junto com todos na mesa quando ele chamar? Quem será que vai assentar nessa cadeira junto com todos na mesa pra comemorar? Oh, oh, oh. Todos na mesa pra comemorar. Ele não está sentado em grandes palácios, ele está no anonimato, rasgando ursos, matando leões. Ele vai impactar o mundo, ele é diferente, ele é de guerra, ele é insistente. O seu nome vou anunciar. Tem palácio, tem reinado pra reinar. Eu encontrei ele no campo a apacentar. Ele tem soldados, armaduras pra lutar. Mas com uma pedra e uma funda, ele luta. Pode ser você, no anonimato, por todos esquecidos, mas por Deus vai ser lembrado. Pode ser seu nome que ele vai anunciar. Tu foste separado, escolhido pra reinar. Eu encontrei estava lá no campo entre as ovelhas com uma harpa em suas mãos a me adorar. Eu encontrei. O nome dele é Davi. Pode ser seu nome que ele vai anunciar. Ei, Davi! Achei a Davi, achei a Davi. Pode ser seu nome que ele vai chamar aqui. Achei a Davi. Achei a Davi, pode ser seu nome. Pode ser seu nome que ele vai chamar aqui. Achei a Davi, achei a Davi. Pode ser seu nome que ele vai chamar aqui. Vou chamar pra honrar, vou chamar pra cumprir, vou chamar. Sentar na mesa depois que eu te ungir. Senta aqui, Davi. Senta aqui, Davi. A mesa está posta, Samuel vai te ungir. Senta aqui, Davi. Senta aqui, Davi. O mundo está te vendo, a promessa vai cumprir. Meu Deus vai te usar. Meu Deus vai te levantar. Ele te do teu Deus. Aleluia. Senta aqui, Davi. Senta aqui, Davi. A mesa está posta, Samuel vai te ungir. Senta aqui, Davi. Senta aqui, Davi. O mundo está te vendo, a promessa vai cumprir. Senta aqui, Davi. Senta aqui, Davi. A mesa está posta, Samuel vai te ungir. Senta aqui, Davi. essa cadeira junto com todos na mesa pra comemorar. Comemora aí, Davi de Deus, você tem promessa.